Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo PG do Podcast com mais um papo aleatório. Quanto tempo, hein? Há quanto tempo eu não gravo aqui, eu não venho aqui, pego o microfone e simplesmente começo a falar aqui. Aconteceram bastante coisas durante esse tempo inteiro que eu não gravei nenhum podcast, foi muito complicado. Mas o que é que eu posso fazer? Nada. Porque foi muita coisa que aconteceu, tive diversos. Nossa. Bom, o que eu vou falar aqui é um pouco pesado, mas enfim. Vocês conhecem a Bruna, que gravou podcast comigo algumas vezes. Quem já é ouvinte do podcast há um tempo já deve saber. E, infelizmente, a Bruna veio a falecer. Ela era minha namorada, ela era uma companheira, era uma pessoa que eu gostava muito. E ela ter falecido me deixou grandes lições, sabe? Também com a questão de você lidar com o luto da pessoa. Assim, né? Você perde a pessoa, você aprende diversas coisas, sabe? Muita coisa. Você dá valor à pessoa. Você sempre resolver os problemas na melhor forma possível. Você não deixar nada pendente. Se você tiver uma dúvida, você conversar com a pessoa para entender o que é que está se passando na cabeça dela, entender melhor tudo o que está acontecendo, entende? Cara, eu tô. Já passou muito tempo desse ocorrido já. Tem um bom tempo, acho que é 6, 7 meses mais ou menos. Foi mal aqui, eu faz tempo, assim, faz tanto tempo que eu não gravo esse podcast que pra mim. Tô meio perdido. Então, paciência. Eu vou tentar voltar com uma certa frequência. Eu não sei se vai ser mensal de novo, se vai ser quinzenal, se vai ser semanal. Então, paciência para tudo isso. Eu consegui comprar um microfone melhor, consegui comprar um fone de ouvido também melhor. Não sei se a qualidade da gravação tá boa. Eu tô só vendo aqui o Tenacity, que é um fork do Audacity, no caso. Um cara pegou o código do Audacity e disse assim: cara, eu não concordo com o que o Audacity está fazendo, que é pegando telemetria, pegando alguns dados de uso. Então vou fazer um Audacity sem dados de uso. No caso, o cara vai simplesmente. É um Tenacity até um pouco mais leve. No caso, o Audacity é um pouco mais. Esse que eu estou usando, enfim. Não me perguntem de forma nenhuma, eu vou responder essa pergunta. Vocês não. De que ela morreu, faz. É de que ela morreu e não sei o quê. Cara, não me perguntem isso, eu não vou responder. Eu vou deixar isso quieto. Eu não quero estar entrando nesse assunto. Já foi doloroso para mim, já é doloroso para mim conversar sobre isso com qualquer pessoa. Eu tô falando aqui para vocês entenderem como é que tá a minha situação aqui. Meu tio, pouco tempo depois de Bruna ter falecido, eu perdi um tio para leptospirose. Cara, é uma doença que, puta que pariu, eu não imaginava que era uma doença tão invasiva. A ponto de, caralho, você literalmente fica totalmente amarelo. Você, tipo, que afeta o fígado da pessoa. E, enfim, muita coisa não aconteceu. Eu literalmente pensei, cara, eu acho que eu vou voltar a fazer aqui porque. Tinha gente que gostava, tinha gente que ouvia, então literalmente eu só abri agora o Audacity e Tenacity, foda-se, e comecei a gravar. E é isso. A lição que eu digo a vocês é: se você tem um companheiro de vocês aí, abrace, agradeça por ter o um companheiro de vocês do lado. Se tem algum problema, resolvam. Se vocês tiverem qualquer problema, resolvam. Tente se resolver da melhor forma possível. Não deixe nenhuma pendência. Sabe? Não, eu acho que é o melhor. Ah, cara, eu acho que. Ah, enfim. Deve ter cortado aí sem querer, eu bati no botão de volume, eu fui no botão de cortar o microfone. Enfim, sempre se resolvam, entenda. Sempre conversem, sempre saibam o que é que tá incomodando um outro, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas assim, o cara vai doer. Se você falar qualquer coisa que tá incomodando, vai doer sim. Eu posso ficar com raiva na hora, mas é para melhorar. Eu quero melhorar o relacionamento, eu quero melhorar, eu quero melhorar como pessoa, eu quero melhorar para mim e por você e principalmente pelo nosso relacionamento. É o conselho que eu dou para vocês aqui. Eu tô falando isso de uma pessoa que depois de olhar por fora algumas coisas do relacionamento, viu também onde errou, mas infelizmente assim, a pessoa não volta. Você não tem como saber o que é que estava se passando direito na cabeça dela. Você não sabe como é que, o que é que estava acontecendo ali. Então, cara, é muito complicado. Foi uma coisa muito súbita, sabe? É isso que eu posso dizer. Foi uma morte muito súbita. Mas é isso. Vai fazer falta pra caralho. É muito difícil você chegar em casa e ver a casa vazia, não ter ninguém, ele esperando, não ter um sorriso. A voz da pessoa, você aprende a ficar lidando com o silêncio, apesar de que eu moro do lado da casa dos meus pais, eles estão me dando apoio. Mas é muito complicado tudo isso. Eu tô fazendo terapia. Eu recentemente fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. É uma bosta, mas eu literalmente não vou me tornar um Carlinhos, tá? Eu não vou. Eu tô usando literalmente, mas não faz sentido, cara, usar literalmente. Eu não vou. Não vou virar o Carlinhos, tá? Eu não sou. Não sou viciado em cavalos. Eu não quero homens mijando em mim. Eu não quero nada desse tipo, tá? Quem conhece a história do Carlinhos sabe que, se não, pesquisa o iceberg do menino Thomas aí. É uma história bem triste também, envolvendo perda de uma pessoa. Cara, acho que a única coisa que eu poderia contar é o quê? Benzinho, por que deixou-me assim? Não dá, cara, não dá pra eu cantar isso aqui. Vai ficar mais pesado ainda. Bom, aí você me pergunta, cara, o que é que aconteceu durante esse tempo todo? Cara, eu não fiz muita coisa interessante, tá? Eu trabalhei num casarão abandonado, que era daqui de Recife. Não, trabalhei olhando, porque o casarão era muito bonito, era quase que um ponto turístico ali, né, da região. Não vou dizer o bairro nem nada, porque aí já fica muito fácil de saber ali onde eu já trabalhei, fazer todo aquele negócio. Mas enfim, esse casarão agora vai ser um açougue. Eu não vou dizer qual o estabelecimento correto, vai ser um açougue. E, cara, era muito estranho trabalhar numa pousada enorme e, tipo, só tinha eu e uma cadelinha que tinha lá. E ela latia muito, cara, qualquer coisa essa cadela latia e tinha que ficar esperto. Mas basicamente chegou um tempo lá que eu, assim, dormia, tirava um cochilo e às vezes era meio estranho. Dizia quem ficava de noite, dizia que ouvia algumas coisas estranhas, etc. Mas, cara, lá era. Acho que é mais a cabeça da pessoa. Porque tem essa ideia de que abandonado abre espaço para coisas, né, malignas, sei lá, para quem acredita aí. Tem essa questão. Mas, cara, quando você tem fé, quando você confia, né, você tem a fé ali, nada vai te abalar, cara. Foi literalmente isso. E, mano, eu fiquei de vigia lá. E você ficar sozinho lá, só tem a cachorra como companhia. A cachorra, ela não brincava muito, porque ela já tava já idosa, não, né? Tá já veinha, não era bem. O intuito dela era só ficar ali pra proteger mesmo, sabe? E é isso. E depois ainda no fim do ano, eu fui assistir o que? A animação do Daft Punk no cinema. Cara, é aquela Interstellar 55. 555, acho que é algo assim. Vocês conseguem no arquivo.org. Foi uma versão que foi remasterizada. Parece que teve uma polêmica porque usaram IA e um monte de coisa assim. E, cara, foi interessante até. Você pagar. Acho que foi 25, eu não lembro. Você pagar dinheiro pra ouvir música eletrônica no cinema. Mas, cara, foi muito interessante. Eu gostei. Eu nunca tinha visto a animação do Interstellar. Nunca tinha visto também, eu nunca tinha ouvido o. Porque, assim, para quem não sabe, essa animação Interestela do Daft Punk, ela é do álbum Discovery. Se você pesquisar Discovery, Interestela, playlist lá no YouTube, você consegue ver também os clipes por ordem. O pessoal já catalogou, mas recomendo vocês verem pelo arquivo.org. Não tá numa qualidade lá tão boa, tá numa qualidade de DVD, eu acho. E o mais engraçado foi no cinema, depois que a animação terminou, para poder compensar o tempo de um filme, porque a animação do Interestela tem o quê? Uns 50 minutos, por aí, eu acho, não sei. Eu não lembro muito bem, eu acho que é 1 hora e pouca por aí. Aí, para dar um tempo de um filme, eles colocam clipes do Daft Punk, Around the World, e tem mais outras aí que eu não cheguei a pesquisar, mas Around the World é muito engraçado porque o pessoal fala, né? Ah, você não pode colocar. Você não pode ficar repetindo a mesma frase numa música e chamar isso de música, sabe? É muito engraçado. Mas foi interessante porque eu fui sozinho no cinema. Eu nunca tinha ido sozinho no cinema. Foi a primeira vez que eu fui sozinho. E do meu lado tinha uma moça que eu não cheguei a interagir nem nada, mas eu gostei muito do vestido dela. Cara, a forma que ela tava vestida era muito foda. A roupa dela tava muito, muito bonita mesmo. Mas o mais interessante também disso tudo é que o corredor que eu tava das cadeiras, só as pontas estavam ocupadas. O restante do corredor das cadeiras não tinha ninguém sentado. E, por incrível que pareça, a sessão, eu achei que ia ser algo bem nichado e que não ia lotar as sessões. E lotou. Lotou a sessão. E, pra quem não sabe, esse negócio do Daft Punk, essa exibição, só foram 3 dias no Recife. No Brasil, nos cinemas selecionados, no caso. Foram 3 sessões, uma na quinta-feira, uma na sexta-feira e outra no domingo. Que foi. Eu fui na sexta-feira, porque pra mim ficaria melhor. Então, ou foi no domingo, eu nem lembro, cara. Minha cabeça tá horrível. Mas eu foi num dia aí que eu fiquei de folga do trabalho. É, acho que foi na sexta-feira mesmo. É, foi muito complicado pra eu voltar, porque é num cinema que é só... Eles selecionaram... Qual a bronca? Eles selecionaram um cinema específico de cada estado pra poder exibir. Então, assim... Você só teria direito a assistir naquele cinema, só aquele cinema que tinha sessão, daquele filme, entre aspas, em específico. E é longe pra caramba, é longe pra caralho, aquele cinema, pelo amor de Deus. Foi muito ruim pra ir, eu tive problema com o cartão de passagem, etc, mas na volta foi um pouco complicado também, mas eu consegui voltar, ir e voltar bem de boa, não tive problema nenhum. E eu acabei me interessando mais pelo álbum Discovery do Daft Punk, cara. Muito bom. E recomendo vocês pesquisarem o Interstellar 555, sei lá, como vocês preferirem chamar aí. E, mano, simplesmente foi uma experiência interessante. Você ir no cinema sozinho pra ouvir música eletrônica de uma animação que, cara, eu digo a vocês, não tem fala nenhuma. Tem os efeitos sonoros, etc. Mas, assim, não tem... como é que se fala? Você consegue entrar na história. Você consegue te prender, de certa forma. Eu gostei pra caramba. Foi uma experiência interessante. Tanto a parte de ir sozinho no cinema, quanto também de ver a animação, né? Que eu nem imaginava que seria um álbum completo. Não fazia ideia de que o álbum Discovery era todo o filme do Interstellar. Então, foi foda pra caramba. E nisso também, eu precisei fazer a barba, né? Eu precisei fazer a barba pra ir no cinema. E, cara, fazer a barba, pra mim, é um meio a meio entre ficar bonito e cometer suicídio. Por quê? Você tá lá fazendo a barba, tá chegando perto do pescoço, aí fica vazio. Não, cara, só dá um deslize aqui. Você fica, não, cara, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso. Vai ser maior lambança. Não, cara, mas aí tu acaba com tudo, esse sofrimento. Não, cara, eu quero só ficar bonito. Com a barba, né? E você fica lá... Não, cara, só dá um deslize. Não, aí você se arrepia, aí você fica a vozinha lá, toda esquizofrênica, querendo. Não, cara, só dá um deslize pro lado assim, ó, na jugular. Cara, eu tenho uma agonia com coisa no pescoço. Não, tu sabe que tu tem agonia com o pescoço. O sofrimento acaba logo, é só um deslizezinho, vai. Aí eu, não, cara, eu só quero ficar bonito. Aí fica nessa agonia. Aí do nada eu tomo lá o comprimido, as vozes param e eu vou pro cinema, fico tranquilo. É isso. Esse é o podcast de hoje, 13 minutos só pra falar besteirol mesmo e atualizar vocês. E basicamente é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês e até o próximo episódio. Olá a todos, Rafael do Futuro aqui. Só pra avisar que os episódios agora do podcast eles vão ser upados em 2 feeds, no Mixcloud e também vai ser upado no Zeno.fm. Vocês também podem continuar ouvindo pelo Telegram, t.me/acervopgpodcast. Manda para teu amigo aí e valeu. This is not what I had planned. It's out of my control.